para o cotejamento Oxalá 62 do nono. Solo Web, livrou. Primativo 5826, ataque em frente, mantém a posição do ataque 6 Juliette, agora em instruções. Vai pelo pátio aí? Não, reporta o ataque 6 Juliette para ingresso no pátio, ok? Reporta o ataque 6 Juliette. Qual saldo do Oxalá 63 no 1, livrou? Oxalá 63 no 1, ataque de alfa, mantém a posição antes do ataque 6 Juliette, agora em instruções. Alfa, mantém a posição antes do ataque 6 Juliette, agora em instruções. Para o táxi, o Oxalá 63, 123, aeromodo, 139, mantendo a aeroporto. Afirmativo, Oxalá 63, 12, via Índia, no ponto de espera, chama 2, 108.6, 1015 no altímetro, 10 no 5. E aí, já pode ser 133, November 70, Foxtrot Lima, Paul Airbus of Avianca Company, on the road point number 2, contact 118.6. Roger, we'll follow the Avianca, we're number 2 and we'll contact tower 118.6. Thank you, good day, sir. Gentileza, mantém a escuta. 5826 da UEC, após a passagem do Falcon, ingressa Juliette, 612 ao portão. 612, é? Oxalá 63 no 1, táxi em frente via Alfa Juliette, 01 ao portão, Oxalá 63 no 1. Alfa Juliette para 01, confirme a temperatura? Confirme. Temperatura no momento? Temperatura de 28, ambiente e 31 na pista. Salvador é azul 4299 para Campinas, nível 360, diante da informação, quilo para autorização. Afirmativo 4299, é o número 4 para copy, aguarde. No aguarde. Cano 3304, chamou? Afirmo, pushback é acionamento. Portão 10, autorizado, é por táxi. Autorizado, Oxalá 62, 1-1, coteja. Oxalá 62, 1-1, na escuta. Afirmativo, senhor. Autorizado 360, conforme pela APA 9857, a saída é a Dael, lida com, depois direto que deve, da 10, curva direita após frequência do controle. Uno 1945, 1935, e o... poderia conformar para o transponder? Afirmativo, corrigindo o controle, operando em 1 no 9, 8, 109.8 e o transponder 50 no 5. Confirmando 19.8 e o transponder 50 no 5. Correto, reporte quando pronto, proximamente puxa. Salão Zero Fox Lima. Go ahead, sir, for November Fox Lima. Please continue your flight to the whole point in Lima Zero, please. Yes, sir. We just didn't want to get blown away by the answer. 452085, bom dia, 6225. New Pace, contra cópia. Limpa para Mike Salvador Siri, 1000 pés, decolagem no 7, primeira curva à direita, corredor axé. Sim, aciona no transponder 01 no 21 e o controle 109.8. Lima, Papa Mike. Tony Matango, confirme posição. Responder 01 no 21, corrigindo, 1000 pés altitude. Correto, chame o PLP agora. 208.6, fracionamento e táxi, bom voo. Para o pushback, acionamento 2223, a partir de posição 1-3. Mike, migracionar no pátio 4, confirmando e chama táxi. Passarei dos 2 dos 3, é o número 2 no setor, tem uma retaguarda, uma representação, finalizando o posto. Tenho, sabe o que está aí. Era posto de acionamento, trip 5221. Um. 5221 no posição remota, É o número 3 no setor. Já tem o Airbus da sua cauda autorizado e o embaralho da parceria da sua direita havia solicitado anteriormente. Aguarde instruções, por gentileza. Na sua escuta, 5221. SNM-63 no 2, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenha nível 350. Centro 3304, táxi autorizado via Pátio Índia. No ponto de espera da 10, quando pronto, chama a torre, 108-612, altímetro 10-15. 10-15, Pátio Índia, ponto de espera da 10-18-6. Passarido do 2223 na escuta. 2223. Coordenação equipe de solo após o Airbus ao alvo 320 da TAM, sua cauda livrar. Está livre de seu pushback e acionamento. Posição remota, coordenação equipe de solo. Coordenação equipe de solo, geral, pushback e acionamento. O triplo Papá Romeu Lima, a intenção é Costa Azul 503. Bate o 4, confirmando. Bata, seguinte, pronto para cópia? Triplo Papá Romeu Lima, Salvador, Costa Azul, 500 pés, decolagem no 7, primeira curva direita, linha do litoral sul. Na escuta do controle em 1.9.8 e aciona 0.1.2.6 no transponder. A bordo, pata a pata, 108 metros agora para acionamento táxi. Azul 4299, na escuta para cópia. Azul 4299, pronto para cópia. Azul 4299, Salvador Campinas, autorizado nível 360, decolagem do 10, primeira curva direita. Perfil da saída da El Leda, após Leda, vou direto posição Bridge. Bravo Romeo, Índia Delta Eco, onde intercepta a rota e precisou no 16, posso conforme o plano. 5003 no transponder, 1098 o controle, Azul 4299. Azul 4299, autorizado Campinas 360. Pista é 1-0, com curva à direita na saída Dael, Leda, Bride. Após Aper Zulu, 1-6, após conforme a rota do plano de voo. Aciona 5003, controle 19-8. Cruzeamento correto, repórter quando pronto, para acionamento push, Azul 4299. O Azul 4299, pronto para pushback e acionamento. Gente, é o número 3 no setor, ok? Gente, aguardando. Vitor Lima, tem. Torre Salvador, bom dia, tá 3304, ponto de espera pronto. Tem ponto de espera 3304. Mantém ponto de espera. A linha tem livre decolagem da 10, 120 com 612. A linha aí decola 3304. Correto. O Serra, prossiga para o solo Salvador. A intenção é Valença. Formação em curso é aquilo. Confirma altitude para Valença. Pronto para cópia. Off Golf Terra Salvador Valença, 1000 pés, decolagem 17, primeira curva direita, corredor Axé, 0260, transponder 1098 ao controle. Salvador, Índia November Alpha, mantendo meu país em condições de deslize, frequência livre. 03 a bordo, a pai até o pátio, tu e agora sim, tu e tu meia dúzia, bom voo. Para o táxi 2-2-3, passageiro 4-3 a bordo, 2-2 a bordo, ao primeiro tempo, salvo. Vou livre acionar no pátio 5, chama pronto para o táxi. Autorizado táxi via pátio Índia, no ponto espera chamar tu e 108-612, altímetro no 0 no 5, bom voo. Pátio Índia 108-612, obrigado. No Tata Mike, autorizado táxi no pátio 5, reporta no ponto de espera da 17 para ingresso. Autorizado o táxi, 5221. Pushback, tchau. Volta, tchau, Vivito. Reportando o táxi, 5221. Number 70, Foxtrot Lima. Go ahead. Weren't we supposed to go to dinner instead of later? November 70 Fox Lima, you are cleared to fly direct to Lida position. After Lida position, fly with that position. Afirmativo. Previsão aí de no máximo 7 minutos, ok? Tem um aterro da tripa sua cauda, realizando o push agora, iniciando o push. A previsão é assim que o mesmo liberar a cauda, eu autorizo, ok? O azul 4299 de 5 a 7 minutos no máximo. Aguardando instruções. Azul 4299 de 5, aguardando, graças. O tráfego decolado da 110 vai cruzar o eixo da 17 em alguns instantes. Climb maintain 430 and call now Recife Center 125 decimal 1 if unable 133 decimal 25. 125.1, 133.5, was it? Direito, tem interferência com o 17? Autorizado, vento 1, 00 graus com 10 nós para o sul, trip da Parra Romeu Lima. Autorizado, Lima. Pronto, a Parra Lima, papá vai. Tan 3304, agora sem contato radar, subindo, passando 3.500 pés. 3.500, confere, 3.304. Autorizado, até o ponto de espera da 17, o Alcevolto Serra reporta para ingresso. 40, altero na Salvador. O Papa Romeu Lima decola de Salvador às 2.30, prossegue com a proa do farol de Tapuã, chama o controle em 1.19.8, informa o outro, Robson 44, na vertical do farol de Tapuã agora. Avisa logo mesmo, vai chamar o controle 119.8, Papa Romeu Lima. Trip 5220. Sim, Patinho ainda no ponto de espera, chama 118.62, eu tinha com 6.15 o Trip 5220. O azul 4299, o solo voltando? Na escuta, 4299. Coordenação da equipe de solo após a retaguarda do ATR da TRIP. Está livre seu pushback acionamento 08 portão, coordenação da equipe de solo, azul 4299. Azul 4299, em coordenação com o pessoal de solo após a passagem do ATR da TRIP, livre pushback acionamento. Primeiro 2223 ali, mantenha a cabeceira 1-0. Oxené 62 1-1, pushback acionamento, ponte 4. Estimativo Oxené 62 1-1, vai aguardar para o pushback. Puxa, beleza, tem um trapo. Vai passar sua cauda, ok? Ok, agora é para push 62 1-1. 3 mil pés, a gente não zerou no 5, gol no 9-2. Patrulha 3304. Prossiga. Podemos voar na proa de ofício? Qual 3304. Eval, 3304. Bateu 5, decolado 1, 7. Seguinte. O Lima, Lima, foco pronto pra cópia? Tá, papapá, Lima, Lima, foco, Salvador, posto seguro, autorizado nível 200, decolagem da 17, primeira curva direita, prefiro a saída da El Leida, após Leida, vou direto pro posto seguro. 5033, me transponde o controle de 109.8, o altímetro 105, papapá, Lima, Lima, foco, aguarde para o cotejamento, por gentileza. Oxené 6211, na escuta? Na escuta. Já passou uma terra da tribo, porém temos um Embraer azul finalizando o curso. O que que vai passar a sua cauda? Só para informar a circulação aí, aos passageiros o motivo da espera, ok? Ok. Lima, Lima, Foxtrot, corteja por gentileza, autorização? Não, pronto. Mantém o ponto de espera, 5221. Onde será? O passageiro 2223, livre decolagem da 10, vento 120 graus com 10 nós. O 5221 corrigindo a linha e mantém a cabeceira no zero. A linha mantém, 5221. Ok, 120, afirma Ribeirão. Ok, azul 4299, tem táxi autorizado via Pátio Índia. No ponto de espera, quando pronto, chama 2886, altímetro no 095, azul 4299. Azul 4299, tem táxi via Pátio Índia, torre 26, quando pronto. Altímetro no 015. Bom, bom trabalho, até mais. E bom? Gente. Controle de Salvador, o Papá Romeu Lima já desloca um pouco. Papá Romeu Lima, frequência livre. Livre. Passageiro 2223, decola aos 3-0, controle agora em 1-9.8, bom voo. Controle Salvador, respondi ao 2226, a passageira do perfil da Gole, cruzando a Big Fest. Passageiro 2223, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado e submantenha o nível 260. Aliado, pronto, parceiro, na frente, é o Oscar Gouffier. Oscar Gouffier, autorizado a decolagem, pista 17, vento 100 graus, com 8 nós. Tá, Alfa Charlie Vitor, submantenha o nível 430, chame Centro Recife no 25.1, alterno no 33.25. Com 3325, obrigado, bom dia, Alfa Limita. Salvador, bom dia, gol no 888. Gol no 888, aciona identificação, autorizado chegada Mari, desse mantém o nível 050, o ajuste no 095. Mari, 050, muito bem. Pushback, reportaremos o taxa 62 ou não? Salvador, bom dia, do 4299, já. Gente, bom dia, mantém o ponto de espera da 10, 4299. O Trip 5221 da cola de Salvador aos 32, controle agora em 119.8, bom voo. 109.8, bom dia. São José, reporte farol da barra. Bota lá. 3304. Então, 3304, suba e mantenha o nível autorizado. Chame agora Centro Recife no 26.0, alterno no 288. 260-288. Salvador, é o TRIP 5221, a decolada na sua escuta. TRIP 5221, no contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, suba e mantenha o nível 200. Para 200, TRIP 5221. Informação em curso é aquilo, copia o 360? 57 daqui. Objeto 5811, no Salvador Guarulhos, autorizado no nível 360, rota é Brusque 50. Decolagem da 10, primeira curva direita, prefira a saída da Euleida, após Euleida, voa direto posição Bidev, Bravo Índia, Delta Eco Victor, onde intercepta a rota é Brusque 50. 5037 no transponder, o controle em 109.8. Utilizado Guarulhos, 360, da Euleida, depois Bidev, 50, da Colada 10, com curva direita, 5037198. A rota é a Brusque 50, confirmando. Copiou 581? Sim, mano, para o Brusque 50. Presidente, meia dúzia, o portão é após quando pronto, tratamento push. Tá maluco, hein? Livre pouso, cristal 10, vento 1, 10 graus, 1 no 0 norte. Livre pouso, igual 9082. Bom dia, ouça, né? 6311, copiou ativo, aprovação Guarulhos. 360 nível, pronto para a cópia, 63 no 1 da Oxené? Positivo, 360. Oxené 63 no 1 no Salvador Guarulhos, autorizado nível 360, rota Brusque 50. Decolagem da 10, primeira curva direita, vestida a saída da Euleida, após Euleida voa direto Bidev, Bravo Índia Delta Eco Victor, onde intercepta a rota Brusque 50. 5045 no transponder, 198 o controle, Oxené 63 no 1. Vitorinho Juliette, pare direto no Interlagos. Foi rotatória, reporte rotatória, Vitorinho Juliette. Contra a rotatória, Júlio. 5045, 5045 no transponder e o controle vai ser 19.8. Dirigimento correto, reporte quando pronto, pressionamento curto, Xené 63 no 1. Moro 1, Samará, estamos na posição número 1. Alô, Salvador Elzan, 3259, com a informação, Silo, autorização Curitiba. Afirmativo, já tem um 3280, aguarde para a cópia, tem um 3259, Curitiba. Afirmativo, na escuta, 3259, ciente. E o Alfa Victor Juliette? Não, está passando, mandou para Patango. Gente, confirma o horário da notificação, o Romeu para Patango? Foi feito junto a Saliette e Salvador? Ainda não tem esse grande sistema, ok? 129. 129 no campo de táxi. 129 com 122 a bordo. A nossa autonomia é de 338, alterna confins. Confirmando no 22 a bordo, confins 328. Afirmativo. Xené 62 no 1, via Índia no ponto de espera chama 2. 186, 1015 no altímetro, no 0 no 5, bom voo. Índia, 186, obrigado, bom dia. Plano para cópia. Afirmativo, 3859. 3359, Salvador Curitiba, autorizado nível 380. A rota é por isso que 58. Decolagem no zero, primeira curva direita. Perfil a saída da Euleda, após Leda, voa direto, posição Sagaz. Sierra Alfa, Golf, Alfa Zulu. 11 intercepta a rota, 58. 5026 no transponder, 198 o controle. Então, 3859. Decolagem da 1 no zero para o azul, 4299. Confirmando que isso é o motor. Controle Salvador, Papatão, Golfo, Golfo, Sierra. Passa o Sierra, mantendo mil pés, condições visuais, frequência ali. Se possível, sessão 045 para evoluções em Valença, voo de instrução. Vai ser Juliette. Gente, ideal para importar a pegação Juliette no 982. 62, o nono confirmado, ponto espera da 10, pronto. 6211, ali mantém pistão no zero. Ali mantém pistão no zero, 6211. Sobre Vera Cruz com 1 mil pés. Acho que Golf Sierra submantém a 2.500 pés. 1888, Voi Duna, está presente. Desça para 2.000 pés, o ajuste no 0 no 5. Confirma para o 1888. 1888, foi para Duna. Desça para 2.000 pés, o ajuste no 0 no 5. Autorizado LS, reporte estabilizado. Duna 2.000, 1015 LS, reportará. Gol 1888. Mantenha o ponto de espera devido a tráfego final do 17. Ajuste no 05. Controle Salvador, bom dia. Azul 4299, passando 2.100 pés. Azul 4299, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantém o nível 360. Sabe conforme autorizado, autoriza direto da El para Azul 4299. 4299, voe da El, após da El Leda, após Leda Bridge. Da El Leda Bridge, Azul 4299. Na 62111, livre decolagem, pistão no zero, vento 1, 10 graus, com 10 nós. Livre decolagem, pistão no zero, 6211. Afinal de 2 milhas, Vitorino e Juliette. Sente Vitorino e Juliette, autorizado pouso, pistão no 7, o vento 1, 20 graus, com 10 nós. Livre pouso no 7, Juliette. 982 via Juliette, 05, portão. Gente, Juliette, 05, 982. Serra, submantenha 4.500 pés em condições visuais, estimado para pouso. 6211, da Colas 42, controle agora em 119.8, bom voo. 19.8, obrigado, bom dia. Ciência, reporte pronto para descida. Tá, pronto para descida, para lugar. Bom dia, Xené 62 no 1. Xené 62 no 1, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantém o nível 360. 360, 62 no 1. Posso livrar no PAT 4? O Lima Fox autorizado em ingresso, vai seguir o tráfego que acabou de...